tem linha direta, não tem linha direta. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Eu não quero a sua urucubaca. Dilatação é um estado de graça. A conexão caiu, eu tirei a tomada. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Eu estou paralisada sobre as estrelas. Não quero subir no pau de sebo. Desliza fácil, não tem graça. Tem que ter veia. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Me sinto profunda depois de ter Rasputin dentro de mim. Não sou como ela e sua buceta lânguida. Sou de borracha, sou de borracha, sou de borracha. Minha boca cheia de pelo. Estou santificando o iconocastra. Santificando o iconocastra. Estou santificando o iconocastra. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Não tem linha direta. Não tem linha direta.